Moisés Almeida, um novo sentimento. Assim eu vou levando a vida de um jeito que eu nunca vivi. Eu já perdi o sono, mesmo acordado penso em ser feliz. Eu olho pro espelho e vem aquele medo de chorar, um choro sem resposta, sei que ninguém vai me ligar. Ai meu Deus, a vida é uma resposta. Achei um jeito melhor de sofrer, pra mim virou escola, pois sem você não tem pra onde correr. Ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai, ai, como dói. Mulher, assim cê me machuca, fere o peito e me derruba, assim você me destrói. Ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai, ai, mas que tédio. O bar tá sendo minha casa, já não estou mais aguentando, a bebida é o meu remédio. A vida é uma resposta, achei um jeito melhor de sofrer, pra mim virou escola, pois sem você não tem pra onde correr. Ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai, ai, como dói. Mulher, assim cê me machuca, meu peito me derruba, assim você me destrói. Ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai, ai, mas que tédio. Minha casa, já não estou mais aguentando, a bebida é o meu remédio. Ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai, ai, como dói. Mulher, assim cê me machuca, quer o peito e me derruba, assim você me destrói. Ai, ai, ai, tá doendo. Ai, ai, ai, mas que tédio. Sendo minha casa, já não estou mais aguentando, a bebida é o meu remédio. O bar tá sendo minha casa, já não estou mais aguentando, a bebida é o meu remédio.